Estava dando um rolê na minha quebrada. Foi quando eu me lembrei de um ex-camarada que morava bem em frente da minha casa. Hoje faz um ano, pô, que saudade do meu mano. Aí, Fernando, descansa em paz. Aonde 23 de junho de 2000, essa foi a data que ele partiu. Data que por muitos foram esquecidos, mas eu sempre lembrarei de você, meu amigo. Dos bons momentos junto em que passamos, por exemplo, na igreja, no culto, louvando. Mas ao passar do tempo você foi mudando a sua fé em Deus. Foi se acabando, deixou de ir no culto, preferiu o mundo, não queria mais saber de ir na igreja. Colava no boteco pra tomar cerveja lá na praça. Mano, nem se fala, era considerado por toda a rapaziada, pois dentro de sua casa não havia mais paz. E com a sua mãe ele voltou a brigar, pois a opressão falava mais alto. Então ele decidiu mudar para o Planalto e lá foi morar com uma mina, aonde passou o resto de sua vida. Vivia na balada todos os dias, crack, farinha, sexo e bebida. Era só isso que ele queria. Nós o aconselhava dessa parada errada e ele nos dizia que não pegava nada. Não quis escutar conselhos de amigo que só queriam lhe ajudar. E ele nos dizia que um dia iria voltar, mas esse dia foi tarde demais. Quando na vila chegou um rapaz trazendo uma notícia que ninguém conseguia acreditar: acabaram de matar o Fernandão. Não, não, eu não consigo acreditar. É difícil demais, tenho que me conformar. Saber que o meu mano foi derrubado. Na madrugada ele foi encontrado esticado no chão, todo ensanguentado com um tiro na cabeça. Foi assassinado, a sua mãe desesperada começou a chorar. As vizinhas da vila tentavam acalmar Dona Romeida no velório. Não parava de gritar: mataram meu filho! Só o Senhor pode aliviar a dor no coração daquela senhora que não se conforma ver o seu segundo filho indo embora. Como nós também não estávamos acreditando, parecíamos Tomé, estávamos duvidando. Foi quando então abriram a tampa do caixão. Meu Deus, deitado ali estava o Fernandão. E agora, Senhor, o que será? A saudade no peito começou a apertar. Saber que o meu mano não vai mais voltar. Me lembro de ler o jornal e assim estava registrado: um homem morto foi encontrado na zona sul periferia do Jardim Planalto. Quando me lembro da sua morte eu começo a chorar. A saudade é demais, não consigo me segurar. Você tem feito muita falta em nosso meio, mas com fé em Deus eu creio que um dia nós nos encontraremos pela segunda vez. Não no inferno, mas sim na nova Jerusalém. Que assim seja, amém. Amém e amém. A vila sem você já não é mais a mesma. Apesar de você ter ido embora, você sempre estará presente aqui em nossa memória. Mas aí, Fernando, descanse em paz. Rafael, Biano, Janderson, até mais. Manos que se foram para nunca mais voltar. Será que algum dia nós vamos nos encontrar? Sei lá. Espero que sim, pois a saudade aqui no peito parece não ter fim. Até parece que vai ser para sempre assim. É, para sempre assim. Às vezes, tento imaginar que tudo isso é mentira, mas não, não é. É isso que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A lembrança sempre traz a saudade, mas nunca o esquecimento. Você sempre estará guardado aqui no lado esquerdo do meu peito, trancado a 7 chaves, no fundo do meu coração, pode crer? Mas aí, Fernando, Biano, Janderson, Rafael e os demais, até mais, descanse em paz.